sexta-feira 13, Sandy, cadê o dinheiro? Papai, mamãe, Juninho já estão trancados no banheiro. O zelador amarrado na casinha do cachorro, a babá gritando. Saí de Audi prata estilo mordomo, no piloto da nave ninguém é meu dono. Sou mais que um mal encarado atrás de um microfone, muito mais que a roupa suja imunda dos homens. Pá, pá, pá, pá, preciso evitar. Ratatatá, mas eu quero atirar. Palavras criminosas que cortam igual bala, não pra matar, só pra alertar. Avaliar melhor o que vem pra somar. Poucos odeiam me amar, é, muitos fazem meu berro cantar. E se der mídia vai minha foto, se der zico couro come. Se eu ficar vai dar cadeia, se sai tiro eu dou nos homens. Se correr o bicho pega, é o fim de Al Capone. É isso mesmo, população, a miséria é pior que a fome. De uma sociedade racista, hipócrita e capitalista, que cria todo dia monstros sem sol nas penitas. Onde o que sobrou pra nós foi a simplicidade, na dificuldade, vendo a visita matando a saudade. Onde o homem se tornou um perigo. É Sanji, o que você quer comigo? O que você quer comigo se você é fã do inimigo? Se você fala que eu sou ladrão, fã da profissão, perigo. O que você quer comigo se você é fã do inimigo? Se aí no meio do seu povo você fala que eu sou o bandido. O que você quer comigo se você é fã do inimigo? Se você fala que eu sou ladrão, fã da profissão, perigo. O que você quer comigo se você é fã do inimigo? Se aí no meio do seu povo você fala que eu sou o bandido. Depois só sobrou pra mim ilha de caras, mulher querendo me arrastar são várias. Diz que quer ser só minha, deitada nua. Tem que ser ligeiro pra lidar se não te zoa. 1 milhão na conta e sim, vou de traçante. Pegar o que é nosso lá no Montana, Sandy. Pegar de um só cofre o que sustenta uma favela inteira. O que pra você é um jantar e o que sobrar vai pra lixeira. Injusto, frustrado, não sou doutor, diplomado é o terror. Paz e amor não constou, juro ser um condutor sem freios, parado, um tanque de guerra nativa. Os coisa vacila, se explica e vomitas, não briga. Shhh, quieto, lá vem pesadelo, trutão. Burros montado a cavalo no meio do povão. Porque a Sandy quer curtir da rolê de 1100. A kicks do bandido fez tremer o Big Bang. Ela quer se divertir, até aguar o joelho de descer e subir. Nem vem me seduzir, nem pagar de amor bandido. Ela não sabe a sintonia do perigo. A Sandy quer gastar, investir no social, mas não faz pra nós beneficente no Natal. Liga na direta, o Juninho tá em perigo. O que você quer comigo? O que você quer comigo se você é fã do inimigo? Se você fala que eu sou ladrão, fã da profissão, perigo. O que você quer comigo se você é fã do inimigo? Se aí no meio do seu povo você fala que eu sou o bandido. O que você quer comigo se você é fã do inimigo? Se você fala que eu sou ladrão, fã da profissão, perigo. O que você quer comigo se você é fã do inimigo? Se aí no meio do seu povo você fala que eu sou o bandido. Abre a porta, mariquinha.